7 a 0. Xené 6310 no localizador, visual com a pista 10. Xené 6315, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. Corrigindo 6315, torre 286, boa. Boa, 780, autorizado sinal ILS, XE, pista 10, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reportarão, 7 a 0 agora. Xené 6320, via Mari, desce para 3000 pés, ajuste na 0 na 0. Via Mari, desce até 3000 no 0 no 0, 6320. Aguarde pista 10 livre. Aguardando pista livre, 6315. Romeu, mantenha um no meu pé, reporte no Pitoço. Vamos ter um no meu braço ou 500 pés? 500 pés, Mike Juliette Romeu. Reporta da Juliette no 328. 491, via Cheira da Ponce, desce para 4000 pés, ajuste na 0 na 0. Para 4000 na Ponce, 1010, 5491. Táxi TAM 3193, 51, 430, Guarulhos. 51, 430 e Guarulhos. 3193, táxi autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1 no 8,6, ajuste 10, 10, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera da 1086, 10, 3193. Juliette Romeu, confirme? Passou o Mike Victor Sassu, senhora, para regar o circuito de rondão na frente. Gente, Mike, Juliette Romeu, reporte em Itapona. Reportará em Itapona, Romeu. Tu tá no Zulu? Testa Juliette, gol no 328. Mantenha posição, 328, mantenha posição aguardando. Ok. Pouso, vento 1-0-0 graus, 14 mais. Livre pouso, pista 10, 6315. 1806, decolos 32, controle 119, decimal 35, uma boa tarde. 1935, boa tarde, senhora. Controle Salvador, boa tarde, voo 806, cruzando 2000. Voo no 806, contato radar decolagem, submantenha nível de voo 190, saída PUCA. Subida PUCA, sobe 190, obrigado. ILS, voo 9780. Voo 9780, completo de aproximação, chame torre 118, decimal 6. 186, o voo 780. O Xanier 6320, desça para 2000 pés, ajuste na 0 na 0. Autorizado final ILS, XE, pista 10, reporte estabilizado. 2000 pés, 1 0 no 0, vai reportar estabilizado, 6320. 32 a bordo, autonomia 0422, estou tendo com 5, estamos para ataque. É 1, é o POB? 132. 132, táxi autorizado. Via Juliette Alfa, teu ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal 6, ajuste no 0, no 0. Juliette e Alfa, torre 118, decimal 6, altímetro no 0, 10, torre 895. Estamos no Lula, segue o Airbus, reporta engajando parte 3. Segue o Airbus, passará o engajando na parte 3 do Tango 2. Xanair 6315, Solo 33, livrando a direita, Solo 121, Vessual 9, uma boa tarde. Direita 1219, boa tarde, Xanair 6315. Juliette Romeu, para onde está boa? Mike, Juliette Romeu, vento de 090 graus com 1,6 nós, terei condições de aproximar para a cabeceira 35, devido ao sequenciamento da final da 10? Desculpe, qual que é o vento, senhora? 090 graus com 169. Ah, ok, positivo. Autorizado o aproximação para a cabeceira 35, Mike Juliette Romeu, vento 090 graus, 169. Vai aproximar para 35 e aguardar o pairado sobre a cabeceira para iniciar táxi. Autorizado da presente, o pouso pairado na cabeceira 35, Mike Juliette Romeu. Voo no 780, livre pouso, vento 090 graus, 169. Livre pouso, voo no 780. Quando 780 informa o helicóptero, vai aproximar a cabeceira 35, ou pairado sem interferência com a sua aproximação. Livre acionamento, chame táxi, Vitor Índia Júlia. Estabilizado no ILS, visual com a pista 6320. Xener 6320, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18-6, boa tarde. Salvador, boa tarde, Xener 3661, informação Papá, autorização ILS. Bom nível ILS, 3661. 140. Ok, tá, só um minuto, 140 ILS. Xener 6315 na Taxi Sui Alfa, está aproximando da Juliette. O 1780, solo 37, livrando à direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. 19, boa. Mike Juliette Romeu, pouso pairado da 35. Mike Juliette Romeu, vai taxar para o Pátio 5? Até a bata. Gente, eu tenho Vitor Índia Juliette no ponto de espera da 17, somente para informação. Está livre, táxi a baixa altura até a interseção com a bata. Iniciando táxi a baixa altura até a interseção da bata, Romeu. O Xener 6320, vento 090 graus, 169, livre pouso, pistão no zero, informa o tráfego, o helicóptero, taxiando a baixa altura sobre a pista 107, sem interferência com sua aproximação. Gente, 6320, tá livre pouso, 190. Vitor Índia Juliette, vai aguardar o Mike Juliette Romeu livrar 107 e após a linha mantém. Então 3193, visual com tráfego na final. Afirmativo. Após passagem do tráfego, ali mantém. Então 3193. Após o tráfego, ali mantém. 3193. 2 Salvador, está 3295 pronto. Então 3895, após o tráfego da companhia iniciar, ali mantém na 10. Após. Posso ajudar na da companhia que ainda vai decolar, ali mantém o 10. Mike Juliette Romeu, lembrando que você está deixando na bata. Mike Juliette Romeu, ciente, acessando a frequência livre, uma boa tarde. Boa tarde. Para 2000 pés, ajuste no 0 no 0. Para 2000, 1010, 54 no 0. Doutor Salvador, boa tarde, Objeto 6721, informação Papá. Objeto 6721, na sua identificação, via MATS, desce para nível de voo 050. Desce ao 050, via Objeto 6721. É 320, Solos 39, Solo 121, decimal 9. Uma boa tarde. 219, boa tarde, obrigado. TAM 3193, vento 090 graus, 16 nós, livre alinhar e decolar da pistão 0. Aline, decola 10-3-193. Juliette, até remota. Alfa, Juliette, para remota, obrigado. O Solon 780, a gente está aqui na 4, está sem o operador aqui, tá? Balizador. Sim, tu sim, te vou checar com o esfero. Decolagem, vento 080 graus, 1,6 nós. Autorizado final ILS, XA, pistão na zero, ajuste na zero, na zero, reposta estabilizado. Repostará estabilizado, 354, na zero. Na 3661, retornando. Prossiga. No nosso plano, a Golf 677 é, voa direto até Ilhéus? Firmo. Ah, ok, obrigado. 3, decola ao 41, controle 119, decimal 35, uma boa tarde. 95, obrigado, boa tarde. Boa tarde, TAM 3193, decola 1400, na escuta. TAM 3193, contato radar na decolagem. Submantém a nível de voo 380, saída da EL. 380, após o desvio, pode voar direto da EL? Autorizado na proje da EL, TAM 3193. Da EL, obrigado, 3193. Eu vou checar só o que você precisa, hein? Fiquei aguardando. Trip 5491, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 118-6, trip 5491, boa tarde. Tracei, que foi juro, senhora? Vitor e Juliette, decolou aos 42, controle 1, 119, versão 35, boa tarde. Boa tarde, grato, Julie. Torre Salvador, trip 5491. Trip 5491, mantenha aproximação, aguarde pistão no zero livre. 5491. Porta Arena, farol da Barra Júlia. Voa pela direita, saída da Euleda após o Abdev, para interceptar a UPR 50 e seguir conforme. 5572, transponder, controle opera em 119, decimal 35. Galeão, aprovado nível 360, opera 50, BDES, upper November 857, o resto conforme o plano. Decola da 10, curva direita, saída da EL. Leda, após Leda, voz de BDES, acena 5572 e após decolagem, controle 1935, com o 394. Correto, 06 portão, chama o ponto plano para o puxa acionado. Vamos lá, o 394. Salvador, TAM 3566, boa. Nível 190, Aracaju. A protocópia? Afirmativo. Aracaju, autorizado, 190. É, decolando a 10, com curva pela esquerda, no perfil da Pucajamo, após voa Aracaju. 5005, transponder. Questão 5006, transponder e o controle opera em 119, decimal 35. Autorizado 190 para Aracaju, Decola da pista 10, com curva esquerda, saída é Pucajama, transição Aracaju, 5006 no transponder, e 119 decimal 35, o controle de saída, via rota, plano de volta, 3566. Voltão 09, se encontro plano para o curso estacionar. 3566. Cinco, quatro, nove, um, no. Livre pouso, pistão 0, vento 0, 90 graus, 1 no menos. 5, 4, 9, 1, baixado, travado. Então, 3895, decola aos 4, 5, controle 1, 1, 9, 35, uma boa tarde. 1995, está 3895. 3895, 3895, contato radar decolagem, submantém nível de voo 340, sai da El. 340, possível fluir da El, lenda? Mantenha a saída da TAM 3895. Certamente, 3661, no posição 1. Autorizando, Tim Tax. Chamando a taxa. Santa 3193, chame centro Recife, 1-33, decimal 25, hotel número 28, decimal 8. 3325, 288, obrigado, Santa 3193. Salvador, boa tarde, gol no 600, passa 180 para 170, cliente da Papá. Gol no 600, assina identificação, via Xira da Mari, desce para nível de voo 050. 050 na margem, identificou na 607. Sente. Primeira direita, prossegue com o solo, o trip 5491. Tuno, desça para 2000 pés, ajuste na 090. Autorizado ILS, X-ray pista na 0, reposta estabilizado. 2000 na 090, autorizado ILS, X-ray, Airjet 6721. Solo trip 5491. 5491, bem-vindo, prossiga Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, eco Juliette. Não, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Afirmativo, então, vamos fazer Alfa, reporta antes da Juliette, o 5491. Salvador, 3566, para pushback, acionamento, está no 09. Antes da Juliette, o 5491. 5491, ingressa, terremota, 14. Sente, terremota, 14, 5491. Mantenha 1000 pés, aguarde para a subida, na escuta do controle. Vamos manter 1000 mesmo, tá? Sente frequência livre. Graças ao... 90 Alfa, cruzador de 90 Alfa no corredor Veracruz, a 1.110, retornando para falar com você. Papa Romeu, Índia November Alfa, mantenha-se em condições visuais, o número 1.500 pés, corredor Veracruz, reporte Paripe. Mantenha-se em condições visuais, o número 1.500 pés, reporte Paripe, Índia November Alfa. Táxi 3661, 2 horas e 30 de autonomia, 85 a bordo, alterna Aracaju. 3661, no Índia Alfa, até o ponto de espera 110, no ponto de espera Torre, 1 no 8, décimo meio, ajuste no 0 no 0. Ponto de espera 1866, 3661. Controle Salvador, boa tarde, Papatão, direto para o Nelson, sentido da Papá. Tango Juliette Bravo Delta, contato radar 67 milhas Nordeste Salvador. Vou ir na proa de Bonfi para iniciar a chegada a Bonfi, reporte para a descida. 566, posição 09, autorizado, sintaxe. Autorizado no 09, tá 3566. Ah, no caso, vou prosseguir para as Bonfi, é o pousão do 7. Papatango Juliette Bravo Delta, pela prova do VOR, reporte para modificação. Ok, Bravo Delta. Pai Salvador, é o Mike Bravo Hotel. Contém horários 22, diagonal 26, diagonal 44. Eu dei 132, mais de pouso em Guarulhos, 18, 15, por favor, confirma a chave, vem de Romeu Alfa. Oxe, Torre 118, decimal meio. 18,6. Tan 3895, chama Centro Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 28, decimal 8. Recife agora 3325, 288, Tan 3895. Mantenha a aproximação. Aguarde autorização. Salvador, boa tarde, gol 1333, autorização São Paulo, posição 7, formação Papá. Copia, 360? Copia. E Congonhas autorizado via 360, via Leda, Pide, outro 16, Bravo, 12 Lua, pode ser conforme, decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, depois vou abrir. 5013, o transponder, controle pede 119, decimal 35. Após a Lima tem 3661. Céu Zulu, decola da curva direita da Eleda. O microfone 013, controle central 351933. Confirmo, só confirmando, após lei da voa bridge, para interceptar outro Zulu 16. Após lei da bridge. Portão 07, quando o ponto parou, puxa acionado. Portará. Para o táxi, o 394-161 a bordo, na sua alternada Campinas com 4 horas de combustível. 61 Campinas, eu não peguei a autonomia. Prossiga via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre 1, no 8, decimal 6, ajuste 1009. Juliette Alfa para o ponto 010, com 69, autonomia de 4 horas, o 394. Excelente, copiado, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Estabilizado. 2000, importante estabilizado no X-Ray, o voo no 600. Controle de Papa Rodolim, girando Weber Alfa, está ingressando o corredor de Interlagos, toda a rotatória, vai reportar quando visual com o campo. Entra. Confirme por gentileza, após bridge, sagaz? Não, é... A sua rota, conforme eu tenho, é a lei da bridge, Zulu 16, Bravo até o Zulu, apoio vai seguir conforme. E... Após bridge, ele vai interceptar o Zulu 16 e seguir conforme o plano. Tá ok, obrigado. Salvador Tan 3566 para o táxi 107 a bordo, Recife com 3 horas. Objeto 6721, solo 56, solo 121, décimo 9. 219, obrigado. Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera, torre 18, meia, o 3566, no ajuste 1010. Bom dia. Boa tarde, Juliette 6721, livrou? Boa, bem-vindo, prossiga Alfa, repórter essa Juliette. Alfa, essa Juliette, obrigado. 1-1-0. Azul tá ali, mantém, 1-0, o 3-9-4. C21 observando o Airbus, livrando a Juliette após o tráfego ingresso a portão 10. Após o Airbus ingressar na Juliette, portão? 10, 1-0. Controle 119, decimal 35, boa tarde. 935, obrigado. Controle, boa tarde, TAM 3661, decolou na sua escuta. A 3661 no contato radar na decolagem, suba ao nível 140 na saída coral. 40. Gol no 394, livre decolagem, pistão no zero, vento 1 centena com 16 nós. Iniciado 394.